E Dalila ataca ministérios consagrados. Dalila é insistente e não usa as mesmas armas de Jezabel. É uma denúncia essa noite. Eu vim aqui fazer uma denúncia. Eu estava lá em Margem Grande, na minha casa, que a gente morava 5 casas uma da outra, e a Eixo. E atrás lá do condomínio que eu morava, tem um local, uma casa, um parque aquático chamado Water Planet. E eu estava tomando banho, e aquela hora do banho que a gente fica no mistério com Deus, né? Olha o segredo. Pronto, falei. Aí eu estava lá tomando banho, gente. Mas numa batalha, sabe? Ligada em outra coisa, ia dirigir outro culto, tendo que estudar não sei o quê. A gente vai pro banho falando: Jesus, me cobre com teu sangue agora, Espírito Santo, toma minha mente, meu coração, o meu ventre, vem sobre mim, Senhor, revela os planos do inimigo, vai cortando os laços, a lança, e vou falando e vou orando. De repente, gente, ligaram o som do Water Planet. Quando ligaram o som do Water Planet, era época de carnaval, eu ouço aquela voz: vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila, ligeiro. Eu falei: hã? Do jeito que eu estava, eu fiz: o sangue de Jesus tem poder. Que busca Dalila, pelo amor de Deus? Que mané, busca Dalila, deixa Dalila para lá. Quem tá falando de Dalila? Quem quer Dalila dentro de casa? Quem quer andar com Dalila? Meu Deus, tem tanta coisa dessa. As mães vestem nada com isso, não, tá, gente? Isso é uma ligação, isso é um entendimento espiritual que eu tenho da figura de Dalila bíblica. Mas é bem verdade que todo carnaval, aquilo que é profetizado, se estabelece sobre o Brasil. Portanto, quando você começar a entender com as suas antenas proféticas que tem músicas por aí, abrindo janelas para espíritos agirem, você já vai fechando. Nada de Dalila aqui em casa, aqui não tem Dalila, aqui não tem nada de tratratrá, aqui não tem... Não tem mosquito, não tem nada disso aqui em casa, não tem peste... Vai fechando janela. Quando eu ouvi aquilo, sabe aquela voz com um reverb? Foi dentro do meu banheiro, chegou a rodar. Falei: ô, desgraçada, te achei. Ô, as irmãs chamam Dalila que estão aqui, por favor, vão perdoando. Eu tenho uma tia que chama Dalila, gente. Toda vez que eu prego essa mensagem, eu falo sobre Dalila, eu lembro da minha tia. Tia, me perdoa, não é com a senhora isso. Gente, Dalila é insistente. A Dalila é compatível com um espírito que te leva para baixo, uma depressão insistente, uma tristeza que não te larga. Gente, uma coisa é você chorar para Deus, tá com dor, tá chorando, tá adorando. Vocês viram como o Espírito Santo veio aqui e manifestou sua glória? Todas nós choramos, mas choramos diante da presença de Deus. É muito diferente. Você chora com dor, porque está com saudade, porque está de luto, porque passou uma prova. Mas você não chora pelo fracasso de ter sido roubado naquilo que era mais precioso, no seu segredo interior que te mantém respirando, que é o poder do Espírito Santo. Quando Dalila insiste... A primeira jornada ela já tinha andado, a segunda jornada ela já tinha andado. Ela insiste, ela diz: me conta o teu segredo. E ele está o quê, gente? A palavra de Deus diz que ele está cansado até a morte. Você já teve alguém que insistiu tanto contigo, que você cansou e disse: tá bom. Já teve alguém que disse... Alguém está entendendo isso aí? Eu já vi uma mulher tá rodopiada ali que eu falei: eu queria eu rodopiar igual ela. Não entregue o seu segredo. Os espíritos são insistentes. Você precisa ser resistente.